Aí moleque, não tem glamour em ser transferido do avião da PF pra outro presídio. Então, 22 horas na cela isolado, torturado mentalmente, incomunicável, monitorado. A multiplicação da pasta base de farinha nem sempre te dá duas van numa linha. Com sorte termina num raio paraplégico, sem sequela cerebral pra estudar o próprio processo. Sua prova viva que seu sonho é suicida. Tentei por anos um medalhão de patrão da firma. Os cardeais da civil me chamavam de senhor. Comandante geral se desculpava por prender meu vapor. Me senti intocável até ser acordado por uma equipe de captura invadindo meu quarto. A contadora de cédula traz buceta e influência, junto com o ônus da inveja da concorrência. Reinei até um rival da melhor remuneração pros vermes que eu pagava pra avisar sobre incursão. As contas laranjas não compraram a fiança. Virei o trunfo do secretário de segurança. Nada deixa a opinião pública mais anestesiada do que a queda de um Don Corleone na sua mansão confiscada. Enquanto a mídia destacava meus perfumes importados, o juiz da minha folha me dava 20 no fechado. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima Célio, lado cadavérico precoce. Calhador de costela, muralha, tanque é o preço. Pelo título de Don Corleone do gueto. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima Célio, lado cadavérico precoce. Calhador de costela, muralha, tanque é o preço. Pelo título de Don Corleone do gueto. A Thug Life real, não é parque de diversão, pra posar no Facebook com as clean na mão, ou pra carregar no celular a foto trabalhada de uma nova sinha. Tremular e amordaçada, eu tinha bancada política, Visa Infinite, e fui na mesma viatura que me fornecia dinamite. E a mesma tropa do acerto que recebe o combinado, mete corrupção ativa e manda seus filhos pro juizado. Achei que seria feliz pra caralho com a cobertura no litoral e o Dodge Durango tunado. Quando minha mãe morreu, vi meu poder ilusório ser liberação judicial pra eu colar no velório. Sei que o sistema pede você na leitora facial, passando com a cabeça do acionista do grupo empresarial, rezando pro inchaço do corpo morto. Não impediu o reconhecimento dos pontos de medida do rosto. Só que o bot que traz milhões no esgoto da Protege também insere seu nome na guia do IML. A Smart TV, a Hornet tem super desvalorização quando o Sat 3 arrasante na sua perseguição. Esquece a família Soprano, o Scarface, as células nervosas do gangue terá que bicho a parede. No sistema carcerário tem pelo menos 300 mil que sonharam em ser o Don Corleone do Brasil. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima Célio, lado cadavérico precoce. Calhador de costela, muralha, tanque é o preço. Pelo título de Don Corleone do gueto. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima Célio, lado cadavérico precoce. Calhador de costela, muralha, tanque é o preço. Pelo título de Don Corleone do gueto. No dia que fui libertado do presídio, não tinha um carro me esperando com um amigo. Não tinha harém de puta, jogador, cantor, nem os políticos que eu indiquei pro eleitor. 20 anos atrás era resgatado de qualquer distrito. Hoje nenhum dos 7 bilhões sabe que eu existo. Tenho real pra pagar os camarotes das boates. Nunca mais vou ganhar música em homenagem quando sua mãe te manda fazer lição. Quer evitar você ouvindo ordem palavrão. Não quer filhinho de papai que virou delegado, te golpeando com toalha cheia de cadeado. Se não te convence, se prepara pro boy te torturar, te fazer lamber privada atrás de celular. Vão te matar e apontar como membro de facção que resistiu à prisão e jogou na guarnição. Seu cadáver vai ser legitimado com texto falso contendo uma lista de gambé que vão ser assassinados. O cordão com inicial no auge do movimento se transformou na tornozeleira de monitoramento. Quem dominava 12 milhões de metros quadrados agora carrega os bens numa sacola de mercado. Se tiver pronto pra mãe lutada no enterro, aceita os termos pra ser Don Corleone do gueto. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima Célio, lado cadavérico precoce. Calhador de costela, muralha, tanque é o preço. Pelo título de Don Corleone do gueto. Quanto mais Ducati, escritura e pop, mais se aproxima. aproxima, Célio, logo cadavérico, precoce. Calha a boca.